Quem vivia a vida em Cristo fala a mim, ó Senhor. Cananã, Josué, seja forte e corajoso. Se Jeová você adora, e tem fé no seu Salvador. Comigo você vai andar, vaso junto do Senhor. Então corre rápido pra igreja. Tu fica aí pensando em Jó, que Deus vai querer te testar. Todo mundo quer se abençoar, mas não quer andar no sol. Igual Pedro não vai se negar. Então vem, vem orando, vai ter pregação. E pra Deus entrega tua alma, vai ter salvação. No culto cantei grande, usas tudo a minha aba cristã. Então vai sentindo e já levanta tua mão. Tudo que nós só vai ter que ser em oração. Tô mandando um salmo pros varão. Como é bom e agradável quando os irmãos convive em união e dança vos reto de coração. Fé, eu sou crente, tô pregando sim. Tô orando no canto, ao som de grato a ti. Fé, quem diria que eu renasci e amaria tanto a fé que Deus vive em mim. Deus, tu és o El Shaddai. Quem não tá com Deus, aceite a palavra do Pai. E chama todos vasos pra que aceita a palavra. E quem não tá com Deus, aceite que ele vai voltar. Eu não gosto de viver no mundo não. Prefiro viver na palavra. Depois de viver em Deus, criou todo mundo. Quero mais coisa nenhuma, bota Cristo no comando. E larga dessa vida de mundano. Meia hora na igreja, tu já vai sair pregando. Eu já falei que Deus já tá voltando. Então aceita a fé pra ele chegar te arrebatando. Eu sou que nem Davi com afundar e pedra. Não adianta chamar Golias porque eu não vou parar. Eu vou viver no meio de Cristo, tu sabe, na igreja. Com a Bíblia machuca o braço pra você, eu vou pregar. Porque tudo que nós faz vai ter que ser em oração. Tô mandando um salmo pros varão. Como é bom e agradável quando os irmãos convive em união e dança vos reto de coração. Fé, eu sou crente, tô pregando sim. Tô orando no canto, ao som de grato a ti. Fé, quem diria que eu renasci e amaria tanto a fé que Deus vive em mim. Deus, tu és o El Shaddai. Quem não tá com Deus, aceite a palavra do Pai. E chama todos vasos pra que aceita a palavra. E quem não tá com Deus, aceite que ele vai voltar. É Deus, faz o que ele diz. Larga o mundo aí, faz o que ele diz. Deus, eu sou grato a ti. Essa é pra quem tá pregando aqui. Faz o que ele diz. Oh, Pai, faz o que ele diz. Vaso prega pra mim, foi o que Deus diz. Deus do impossível. Deus não é homem pra mentir. Faz o que ele diz. Diretamente da bênção de Cristo. Faz o que ele diz. Vem, ora aqui pra Cristo e fé. Que ele vai te ouvir. O Pai só quer te botar no caminho. Faz o que ele diz. Faz o que ele diz.